6221 em torno de 5 minutos. Silêncio, tá completamente pronto, 6221. Salvador, coisa né, 61 no 40, ponte operador no 0 pronto. Autorizado, ingresso de colagem pistão no 0, vento 1 no 3, 0 graus, 9 nós. Desde a colagem no 0, será que é 1 no 4? Agora 060 para 05, 5403. 2000 pés autorizado a LS63. Autorizado a 6.5403. 3198 esquerda para o norte, limite localizador. Eu estou para sequenciamento, desce para 3000 pés, 1013. 3198. Esquerda para o norte, desce para 3000 pés, limite ao norte, está 3198. Após o azul de repulsão 2 autorizado, iniciar? O nome é 21 após um Boeing da companhia que em alguns instantes solicitará o táxi será autorizado. Sim, quanto foi o 621, obrigado. O ponto do táxi foi no 648, tem 68 a bordo, alternativa Salvador, 2:46. O ano 648 está autorizado táxi via pátio 1 no Taxi Índia, fonte para da 10, torre 11895, ajude altímetro no 0 no 3. 0 no 3, limitado seu parte 1 na Índia, quanto dela 295, boa no 648, obrigado, bom dia. Bom voo, gol. Obrigado. Bom, no 621, após a passagem do Boeing na companhia retaguarda, está autorizado o pushback saneamento, me chama pronto, táxi. Após o gol, está autorizado o pushback saneamento, reporte para o táxi, no 621. Bom dia, Xené, 61 no 40, decolou na Cisco. WhatsApp 250, seu da pouca vigilância, rua Jamo, 1140. Direto já, 250, obrigado, 6140. Bravo Delta chama Recife 1545, alterna 13365, Juliette Bravo Delta. Uhum. 3198 reassume pro Oduna, desce 2013, autorizado LS 3198. Pro Oduna, desce 2000, autorizado LS 3198. Voo no 648, autorizado a linha de decolagem, estão no 0, vento 1 no 0 graus, 9 nós. Fiz a linha de decolagem, no 0, voo no 648. 895. 895, bom dia, 5403. Bom dia. Bom dia, 5403, estabilizado no localizador 90, visual. 5403, bom dia, continua a aproximação, guardando pista livre, Boeing da Voo, ingressando para iniciar a rolagem. 7403 aguardando. 5403, cheque 30, uso autorizado, pistão 90, vento 130 graus, 99. Livre pouso, 90, 5403, baixou e travou. Bomba 648, decola 241, no controle 119, decimal 35, bom voo. 935, bomba 648, obrigado. Salvador, agora 648, passa 1700 para o nível 370. 78 a bordo, 4 blocos de autonomia, alterna galeão. E a Índia, avança 110, torre 1895, faz ajuste altímetro no 013, temos confirmando 180 a bordo. 178 a bordo, autorizado táxi via Índia, ponto de estrada 10, 2895.3, ajuste 621. Gente, grato, mão voo, gol no 621. Obrigado. Bom. Direto Aracaju, 6140, obrigado. Aguarde Aracaju, aguarde coordenação com o centro receio. Vai aguardar, 6140. Oi, Salvador, bom dia, gol no 621, ponto 090. Gol no 621, bom dia, visual para a nave da trip na curta final, 90? Afirmo, 621. Tente após a passagem da mesma linha, mantém. Mas o 30 linha mantém o 90, 62. Trip 5403, no solo aos 43, libera via Eco, solo no 21 decimal 9. 21 decimal 9, Trip 5403. Recife agora, 2545, aderna 1935, aderna 6140, obrigado, bom dia. Bom dia, 3198, completa o final, ILS, torre 118, 95, 3198. Completa ILS, torre 1095, boa, 3198. Ao 7-9, livre decolagem, pistão 90. Livre decolagem, pistão 90, 621. Salvador, muito bom dia, tá 3198, passando o cima da baixada travada, ele é 63 da 10. Então 3198, bom dia, livre pouso, pistão 90, vento 130 graus, 89. Livre pouso, pistão 0, tá 3198. Comando trip 5403, tá autorizado o ingresso para as 3. Está autorizado, GES, pede 3, tiro 30, sinalizador, trip 5403. Zuno, tá cruzando 1100. Via 21, boa, sobe 360, Del. Tá, Elda presente, 360, aguardando o bridge quando possível coordenar, obrigado. Liga, Del, no 621. Tá bom, já vai ajudando. No 561, destra 2000, 10013. Autorizado ILS, a porta estabilizada. 2013, Guará. No 648, chama agora Recife, no 2545, alterna, no 3365, no 648. Recife 45, 3365, no 648, obrigado. Salve Salvador, estou a 130, posição 4, se eu tiver finalmente. Qual o número 30, está autorizado, chama o contacte. Chama táxi, na verdade. São 3198, solo 47, libera via Fox, solo no 21-19. Ciente direito, 219, tanto 3198. Então desvia à direita, devido à formação para a 220. Sim. Se puder para a 30, é até melhor. Tá. Vamos na TAC-8 Alfa. Sim, está autorizado Alfa, minha porta na Juliette 3198. Alfa para Juliette 3198. O número 21 é negativo, o bridge mantém a saída. Ok, parei até setor de via direita, ok? Ok, informe os graus e quanto de desvio, 621, distância. A pro tá 220, aproximadamente mais uns 40 milhas. Positivo, autorizado os desvios no 621. Obrigado. Índia, ponte para no 0, torre 1895, ajuste altímetro no 0, no 3. Bate Índia, americana das ruas, 18.95 no ponte de Aranatel, espera ele. Juliette para a posição 03, vai ficar atento ao bang da Gol, que nem usou alguns instantes, iniciar o taxi. Juliette 03, da 3198. no 094, ponto cópia. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370, vou decolar da 190, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Via Alpes do Lula 9, após Bangu, após Abucu, após conforme rota. Controle Salvador, planning 119, decimal 35, transponda 5414. Salvador, igual no 630, pode pegar da 1-0. Igual no 630, bom dia, Aline, decola sem parada? Aline, decola sem parada. Autorizado, ingresso de decolagem de imediato, vento 160 graus, 8 nós. Aline, decola imediato, sem parada, 1-3-0. Gol no 561, estabilizando o final, nossa escuta, bom. Gol no 561, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, bonde da companhia, iniciando o rolagem. Observado. No 561, pouso autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, 561. Voo no 630, decolado 253, controle 119, decimal 35, bom voo. 0935, obrigado. Controle, voo 1630. Sobe 370, saída Pouca Vigilância. 370, Pouca Vigilância. 621, chama Recife 125, decimal 1 no gol, no 621. No 621, chama Recife 125, decimal 1. No 561, no solo 54, libera via Fox, solo no 21, decimal 9. Solo Bobo no 561, não liberando a Fox. No 561, nós estamos autorizados a tráfego Alfa Juliette, posição 06, Pationo. Alfa Juliette, meu, para o Pationo 06, 561. Cadê negativo nesse setor, Tango Tango, mantém o 080. Azul 4207, qual que é? Santos Dumont 380. Azul 4207, autorizado Santos Dumont, nível 380, decolador no zero, curva à direita. Saída da El, transição lenta, após o bridge, viado no zero. Após o Snap, após o Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador Pérez 119, decimal 35. E o transponder será o 5426. Sim, Tango Tango desce para 2.000 pés com 1.013. Confirmando 3.000 pés, 3.000, 1.013. Estamos realizando um pequeno giro direito, após o 8A. Semáforo controle. O voo 864, estamos com um pequeno giro direito, após o 8A, previsto a formação. Afirmativo, informe livre dos desvios no 864. Tomará, reprova o 8A. Voo no 630, chama Recife, 12545, alterna no 33625, no 630. Ok, qual a sua primária pro 635? 12545. Muito obrigado, 2545 Recife, agora vai acender no 3365. Guardião 02, bom dia, prossiga. Porta fora do solo, no entrada com a reportagem, guardião 02, o vento 130 graus 7 nós e o ajuste no 013. TAP novamente para 864. Sim, 864, é autorizado para 2000 pés com 1013, livre ILS, XAI PC10, chama estabilizado final. 2013, autorizado ILS, mais autorizado. 864. Guardião 02, ciente, piloto fala Capone, chama o controle em 119, decimal 35, vamos voltar a volta. Olá, Lago 35, até retorno, grato. Controle, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Ciente, Guardião 02, me escuta, 500 pés. Tango, Tango, vetor sequenciamento, curva agora à direita, voando para o 190, limite localizador, Tango, Tango. Direito 190, até localizador, Alfa Tango, Tango. Com 094 com 176 a bordo, 3 horas e 30 alternado Recife, pronto para o táxi. Colono 094, sou autorizado táxi, Tatio Uno, Tetsu Índia, ponte pelo 10, torre 11895, o ajuste é altímetro no 013. Tatio Índia, 10295, ponte pera, com 094, com 13. Papá Romeu Lima, Alfa Yang, prossiga. Lima Alfa Yang, que voa Mari, desce até o nível de voo 060. Boa posição, Mari, desce para o nível de voo 060. Alfa Yankee. Alfa Tango Tango, reassume na proa de Duna, DS2000, autorizado ILS-1013, Alfa Tango Tango. Lima Alfa Yankee, como recebe o controle? 10, pronto. 1094, a linha estava sem parar? Afirmativo. Autorizado, ingresso de decolagem, pista 120 graus, 99. Livre a linha de decolar, 10, bom 094. Confirmo. Acelo 864. 864, chama a torre 11895, completa então. 1854. Boa. Salvador é o Golno 864, bom dia, passando esse ano, vai chegar lá. Golno 864, bom dia, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, no 864. Tudo Salvador, boa tarde, Golno 094, na palma, na sua escuta. 94, decolada 08, controle 119, decimal 35, bom dia. Autorização Frote. 37, autoriza Frote, após a curva. Autoriza até código. Código, obrigado. Bom, 1094, decolada 08, controle 119, decimal 35. Autorizado 2010, autorizado ILS, com ajuste no 0 no 3. 2000 autorizado ILS pro 6200. Estabilizou o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, completa final ILS, chama a torre 11895. 1895, Alfa Tango Tango. Lima Alfa Yankee, desce até o 050. Cinco, 595, por gentileza. 5595, eu tenho 200, copia? Tá na 3019, boa noite, 64. Alfa Tango Tango, bom dia, prossiga, intenção pouso no zero? Afirmou no zero. Direto para Porto Seguro via Golf 677. Controle Salvador, PL 119, decimal 35, se responde 5416. Segurando 5419, chão pronto, chimé de saneamento. Alô, 4207, está autorizado, me chamou pronto, táxi. Fala, boa noite, 64, levou uma foto próxima, 8064, está autorizado, táxi, Alfa, GE, evolução 08, Patiouro. Alfa, GE, 08. Controle, o Gol no 094, nós estamos retornando alguns desvios, é para evitar uma formaçãozinha pesada. Sente autorizado desvios no 094. Obrigado. Tenha a chegada amarela, desça até o nível de voo 060. Foi aqui, eu estou para sequenciamento, curva agora esquerda, vou na Pro 050, limite localizador, desce para 3.000 pés, ajuste 1.013, ali não, foi aqui. Esquerda na Pro 50, desce para 3.000. Delta, solo no 21, decimal 9, confirmando parte 3, destino. Enter. Em 95, está autorizado, me chamo para um táxi. 864, ingressando em CPA. 101864, e dá para seguir para a posição 08. 08. Alfa Tango Tango, me reporta Anjo Juliette. 0-0. 4207, está com 95 a bordo, 1330, alterna cabina. Fazer 4207, está autorizado o táxi via Índia, ponte cardão no 0, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, 13. 10 no 3, 295 no ponto, via Índia, 4207, bom trabalho. Alfa Tango Tango, vem graças a Iete 43, vai ficar atento ao TR da Triple, efetuando um pushback no mesmo. Gol 1094, chama Recife no 2545. Boa tarde. Azul 4207, considera pronto. Azul 4207, após passar a aeronave da Bianca, Lima, tem de pronto. Tem de ir, mas tem, após a voar Bianca, 4207. Salvador, DB5595 para Protax, com a 3737 no POV, autonomia 2 horas e 50. Alterna Vitória. 5595, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte cardão no 0, torre 11895, ajuste no 0, 13. Pátio Índia, quando o ponto perto da 1242295, 3595, boa. Yankee, curva direita no Pro 055. Tanner 6200, no solo 18, libera via Fox, solo no 21, décimo 9. 29. Sol Salvador, Tanner 6200. Tanner 6200, estou autorizando o táxi Alfa, me reporta, Ângelo Juliette. Alfa, reporta, Ângelo Juliette. Decolagem para 207. Decolagem para 207. 5220, autorizado. Para o nível de voo 050, mantém chegada a Mari. Chama 6255, desce para 4000 pés, 2013. Do 4207, decolado 220, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, 4207, bom trabalho. Igualmente. Bom dia, Tri. Controle azul 4207, decolado na sua escuta. Sobe 380, saída da EL 4207. 38 da EL, perfil 4207. 5595, livre decolagem, pistão 10, vento 140 graus, 99. Livre decolagem, tá, 10 pro 3B, 5595. 00, ingresso de IES, Wilson 04. IES pro 04. Não há tráfego essencial, 6255, apenas estamos operando com o radar do Centro Recife e não com o nosso de terminal. Então a separação mínima dentro do terminal deve ser de 10 milhas, ok? O tráfego que o precede. Agora 2 horas 10 milhas com a Pro Nordeste descendo para 3 milhas. É, positivo. Trip 5595, decolado aos 22, controle 119, décimo 3, 5, 1, 2. Certo, 6935, trip 5595, boa. Controle de Salvador, muito bom dia, trip 5595. Sobe 200, saída da EL. 200 na saída da EL, TP 5595. Tem um casaco que serra, Wilson de Copa, por gentileza. Direita na Pro 50, autorizado a interceptar, redução para 180 nós, 2000 pés, 1013. Tem direita, autorizado a interceptar na Pro 050, 2000 pés, 1013, 1809, 1013. E o Malfian que voa na Pro 070, 2000 pés, intercepta o ILS. Via, chegada bom, está 4.013. E desce até o 060. Cópia. Certo, autorizado, Terra Vitor Romeu, vai decolar da 17, a curva direita, corredor 100 mil pés. Controle Salvador 119, decimal 35, transponder 0123. Poderia confirmar para seus abonos? Gente, para acionamento de táxi de decolagem, torre 1895, ajuste no 013. Quebec Serra, parte 5, nível acionar, reporta, tá? Controle, o Lima Alfianque, estabilizado no lote. Alfianque chama a torre 118.95. Torre 118.95, Lima Alfianque. 5220, vetor sequenciamento, vai manter a proa 025, limite localizador, desce para 3.000 pés, 1013, trip 5220. Ok, proa 025, limite localizador, descendo para 3.000, 1013. Tá presente, tem condições de cancelar e já curvar à esquerda para interceptar uma base pela direita da 17. Gente, Lima Alfianque, planilha CR cancelado aos 26, da presença autorizada. Esquerda, base pela direita no 7, reporta final embaixo travado. Gente, vai reportar o Lima Alfianque. Ok. transfere 120, decimal 8, perdão, 11935 e o transponder será o 5436. Plano 3895, desenhamento correto, mexeu um pronto para o espectramento. Gente, 251, 3395, 4207, até mais. Vai. Novino desce para 4.000 pés, Lei 13. Meia dois cinco cinco, chama a torre agora, 118.95, 6255. 6255, bom dia. Bom dia. Bom dia, chama 6255. Sena 6255, bom dia, com uma aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda. Julião Fianchi de base para sinal da 17, baixado e travado. Lima Alfianchi, livre pouso, pistão 17, vento 140 graus, 139. Gente, pouso autorizado, Lima Alfianchi. 2.000 pés, autorizado em EDS 5220. Já assumindo a proa de Duna. Proa de Duna, 5220. Pulo 791, redução de velocidade para 220 nós. 220 nós. Completa via chegada bomba para 2.000 pés, autorizado, aliás. Limão Fianchi no solo aos 30, confirma parte destino. Backtrack autorizado, prossegue até o pátio 4 na Misco. Sim, ok, bastante checado e pouso no 0, 6255. 5, informação Lima, pronto, cópia Rio de Janeiro, Galeão. São 3191, missão autorizada Galeão, nível de voo 340, vai decolar da 190, curva à direita na saída da EL, transição Leda, após voa Bridge, e eu fiz 190, após SMAP, após Awake, após Maricá e após conforme rota. Perdão, SMAP Luto, Barbacena e conforme rota. Controle Salvador, Pérez 11935, transforma 5437. Bravo, prossiga. Zero, depois na técnica, curva direita do AEL da Bridge. Depois do 1-0 até as MAP, depois Luve e Barbacena. Controle de saída 19.35, transponder 5437 até 3 mundo João. 3191, cotejamento correto, me chama pronto, se tiver acionamento. Frente de comunicação, se vai por aí. Delta, né, 6255, informo chuva leve a partir da segunda metade da pista 02, ok? Ah, obrigado. Então, 3191, por favor, turma. Confirme? 3191, antena, cheque raio. Poderia confirmar como me recebe? Agora tá com 3. Sente, graças. Após o pouso, o Comércio Cabral chama a torre agora, 118.95, tá? Ingresso no circuito. Pelo Quebec Sierra, táxi autorizado, reporta na papá para ingresso. Vai ficar bravo, a intenção é pouso no 7? Pouso no 7-3, senhor. Sente, reporta, continua então na linha do litoral, reporta passando através sul da torre de controle, o Romeu vai ficar bravo. Através sul da torre, não vai ficar bravo. Torre, 5220, localizado no pesador. Trip 5220, corrigindo. Continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0 no 3. Guardando pista livre, 5220. Tio Quebec Serra, autorizado ingresso, a porta neada e pronto, capturando no 7. O 360, decoda 10, curva à direita, saída da El, transição lenta após o bridge, via pelo 10, após o SMAP, após o Lúbito, após o Avacene, após o Conformota. Controle Salvador, apenas 119, decimal 35, transfunda 5442. Desculpa, foi intercortado, você pode repetir novamente, eu só copiou a 360. Para o Galeão, saída da Eula e da Brisa, colando pela 10, após sair ter cortada. Sente, no 556, vai decolar 10, a curva direita, saída da El, transição lenta após voa Brisa. A rota será up do 10, após o SMAP, após o Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119, decimal 35 e o transponder 5442. Uma olhada a partir do segundo terço. 5220, baixado travado, só. E Lúcio da Bacena. Decola pela 10 com curva direita na Bael, Leda, após o abrigo. 1935 o controle, 5442 eu transpondo para o Gol 1556. No 556, o contingimento está correto, me chama pronto, pushback, saneamento. Chama pronto, puxa, saneamento, 556. 3895, pushback, acionamento, posição 3. São 3895, aguarda instante.